Pode brotar com o dinheiro no Incon. Fica pegado se brota na pista do menor de AK que tá no plantão. Fica ligado na atividade que aqui no New Incons rola operação. As partes que sobe aqui no morro, porque hoje que vai rolar o bailão. Brato no Cristo, resenha da leve pra tirar uma foto junto com os irmãos. Regaço lança, joga pra cima a casa do Flamengo. Se querem arma, já liga pra França, porque os cria não vão perder tempo. Liga pro CV que é o carburo do cana. Mala da Rari que eu levo a gun. Terror dos polícia e as partes são fã. E essa resenha só acaba amanhã. Fogo nas costas, broto na Itália pra lavar o cash. Jogo pro alto e compro tudo que eu quiser. Que aqui na RJ você encontra as melhores mulheres. Jacaré no meu peito, tô trajadão de fé. Nessa esquina acelera nessa Rari. Banco do carona, eu levo a parte. Sabe que eu deixo ela à vontade. Essa resenha termina no iate. E esses cachorro não morde solate. Brota na pista que tu vai de base. Armamento gringo de grosso calibre. Fuzil de luneta de busca em mar. Armamento gringo, arcaídos que deixou os cria forte. Ah, 30 bala no pente, atiro na cara desse X9A. Garagem lotada, hoje eu decido bem, eu posso. Um salve no Vila, que hoje na festa rolada forte. Fuma pra quê? Tu dá um pega logo, tu vai ver. No Rio tá nevando, esse ice que me deixa relax. Garagem lotada, esses carros tu só vê na TV. Eu e com os que rola, então já brota, não paga pra ver. Fica pegado se brota na pista do menor de AK que tá no plantão. Fica ligado na atividade que aqui no New Incons rola operação. As partes que sobe aqui no morro, porque hoje que vai rolar o bailão. Brato no Cristo, resenha da leve pra tirar uma foto junto com os irmãos.